Gênesis capítulo 38. Glória a Deus. Gênesis capítulo 38. Versículo 28 ao 30. Diz assim, Gênesis capítulo 38, do versículo 28 ao 30. Dando ele à luz, ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão e saindo outro, ela disse, como tens tu rompido? Eles chamaram Pérez. Depois saiu o seu irmão em cuja mão estava o fio escarlate e foi chamado Zerá. Abram comigo em Miqueias, capítulo 2. Esse é difícil, né? Eu morro de vergonha cada vez que eu vou procurando. Ele está depois de Jonas. Depois de Jonas e antes de Naum. É mais ou menos na página 840 aqui da minha Bíblia, alguma coisa parecida com isso na sua também. Miqueias, capítulo 2, versículo 13. Onde há uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Nós cantamos vários hinos aqui, alguns hinos relacionados ao tema dessa noite, que é para você que tem acompanhado essa série de estudos sobre o poder do Espírito Santo, você vai ter hoje uma revelação um pouco maior de como usar esse poder na tua vida. Para você poder usar esse poder, você vai... O Espírito Santo vai colocar uma palavra-chave dentro do teu coração, no vocabulário do coração. Uma palavra muito interessante para você. Diz assim o versículo 13 do capítulo 2 de Miqueias. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão. Repita comigo. Eles romperão. Mais forte. Eles romperão. E entrarão pela porta... e sairão por ela. O seu rei irá diante deles, e o Senhor à sua testa. Mais uma vez, feche os olhos na presença de Deus. Senhor, é difícil exprimir às vezes o que está no teu coração. O ser humano às vezes tem dificuldade em expressar as profundidades daquilo que o teu Espírito ministra no nosso ser. Eu me sinto impotente, com dificuldade, Senhor, para falar sobre isso. Então, o Senhor dê graça ao pregador desta noite, mas também dê graça aos ouvintes para que possam receber na plenitude aquela porção que o Senhor quer colocar no fundo do nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, fale por mim. Fale por mim. Mas fala no coração dos teus filhos também esta noite. Porque nós precisamos romper juntamente com Cristo várias coisas. Nós te louvamos porque estamos juntos nesta noite e cremos que assim como o Senhor, a chuva cai do céu como está caindo neste momento. E faz brotar a terra também, Senhor, essa palavra brote no nosso coração. Porque a gente sabe que a palavra que sai da tua boca não volta para ti vazia, mas prospera naquilo para que foi enviada. Nós te louvamos por isso, Senhor. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos aqui em Gênesis, os últimos versículos, o desfecho de um episódio muito importante que aconteceu na família do nosso pai da fé, Jacó. Um dos nossos pais da fé. Jacó tinha alguns filhos, e 12 filhos que formaram futuramente as 12 tribos de Israel. E dentre esses filhos havia alguém chamado Judá, que se tornou um reino. Este Judá, ele teve algumas situações familiares complicadas, onde dois dos seus filhos morreram. Morreram e deixaram uma nora dele duas vezes viúva, que é a Tamar. Nessa circunstância, eles morreram e não deixaram nenhum filho com Tamar. Naquela época era muito mais digno ser mãe solteira ou uma mãe viúva do que ser uma mãe sem filhos. E Tamar usou de uma estratégia, de uma astúcia que na nossa moralidade é difícil de entender. E nós não vamos entrar nesse assunto. A verdade é que Tamar concebeu. Ela concebeu com o seu sogro, o Judá. Ela usou de uma estratégia e teve filhos com Judá. A circunstância em que isso aconteceu, nós não vamos discutir nesta noite. Mas a verdade bíblica que nós queremos extrair dessa história foi o nascimento de dois filhos, que nós lemos agora. Um deles se chamava Pérez, e o outro se chamava Zerá. Desses dois filhos veio toda uma linhagem, uma genealogia que chegou até Jesus. Essa genealogia, os filhos e filhas de Zerá e de Pérez, geraram filhos que chegou até Davi, o grande rei Davi. E de Davi, a palavra de Deus nos ensina que as gerações levaram até Jesus. Eu ia pedir um copo d'água, se alguém podia fazer um copo d'água. Ah, tá aqui, muito obrigado. O fato é que Tamar deu origem a uma geração que deu origem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas esses dois filhos que nasceram de Tamar, numa circunstância muito complicada, muito difícil para Tamar. Tamar usou de uma astúcia muito interessante para que pudesse ter filhos. Porque ter filhos naquela época era uma questão de vida ou morte. Era uma questão dramática, socialmente muito complicado ser estéril naquela época. Ela enganou Judá. Judá estava meio... aquela pessoa que deixa as coisas para depois, esqueci a palavra. Ele procrastinou uma questão familiar e Itamar teve que tomar uma atitude. E ela se fantasiou de prostituta e fez com que Judá se deitasse com ela, porque os dois filhos de Judá já haviam sido mortos. E vieram então esses dois filhos gêmeos que nasceram juntos, Pérez e Zerá. O que isto tem a ver comigo? O que esses dois meninos têm a ver com a minha vida espiritual? Que lição, que história esses dois meninos têm a nos dar nesta noite? Uma história muito interessante. Pérez, que vem do grego Pérez, significa romper. Aquele que rompe. Aquele que abre caminho. Aquele que confronta. Aquele que não pode ser contido. Aquele que define. Aquele que abre caminhos e que abre veredas. Zerá quis sair primeiro. E foi contido. Pérez, então, estende a mão e sai do ventre da sua mãe de uma maneira corajosa. Por isso ele ganhou o nome, aquele que rompe, o rompedor. E Zerá significa avivamento. Avivamento. Aquele que traz vida. Aquele que gera vida. aquele que traz novidade. Existe uma lição espiritual para a nossa vida muito interessante nessas duas pessoas. Primeiro, que para haver avivamento, antes tem que haver rompimento. Rompimento do quê? De várias coisas. Nós vamos falar um pouco sobre essa palavra rompimento. O que é romper? E depois dessa mensagem, você vai chegar em casa, você vai abrir o Aurélio, e Deus vai falar com você através da definição dessa palavra que é romper. Pela primeira vez, Deus vai falar com você através de um dicionário depois dessa mensagem. Porque por trás dessa palavra romper, existe muitas características que são características de alguém cheio do Espírito Santo. Que é você. Você é cheio do Espírito Santo. Existem características dentro, por trás dessa palavra que fala da tua vida. Ah, depois nós vamos falar um pouco sobre esse romper. E vocês vão perceber que junto do poder vem essa característica do rompimento. Ninguém cheio do Espírito Santo vive uma vida sem rompimentos. Muito interessante essa palavra. E depois nós lemos em Miqueias, né? Você que perdeu, fechou a Bíblia, vai se bater de volta, né? Para achar, mas está aqui. Então no versículo 13 diz assim, eu coloquei a minha fitinha para não ter problemas, porque eu também tenho dificuldade de achar. Então no capítulo 2 de Miqueias, versículo 13, foi uma profecia a respeito de Jesus. Aliás, o Velho Testamento inteiro é uma profecia só a respeito de Jesus. Onde ele diz assim, subirá diante deles aquele que abre o caminho. Olha de quem está falando, Jesus. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Quem são eles? Vocês. Somos nós, a Igreja de Cristo. O seu rei irá adiante deles e o Senhor à sua testa. Irmão, essa mensagem é dada pela fé. Essa mensagem é dada pela fé. Porque eu creio que vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês não são mais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E Deus vai usar a igreja. Nós estamos preparados para receber esse poder. Nós estamos maduros para receber esse poder. Mas para poder gozar deste poder e administrar isso com sabedoria, nós precisamos então entender a ordem das coisas. E a palavra de Deus está nos ensinando que a origem de todas as coisas, a origem de Jesus, de onde veio a linhagem de Jesus, nos traz um ensinamento profundo de que é necessário romper para que haja avivamento. Pérez tem que nascer primeiro. E depois verá. É necessário haver rompimento para que depois haja avivamento. Vocês já viram uma imagem de um avião atravessando a barreira do som? Vocês já viram? Então vão lá no YouTube, lá na internet de vocês e digitem. Barreira do som. O momento em que o avião ele atravessa a barreira do som, forma-se uma imagem por trás, muito interessante, faz uma espécie de um cone de neblina por trás do avião, apenas o bico na frente, aquela neblina atrás. Rompimento. Rompeu, ele avançou, ele se arremessou adiante. Rompimento. Uma ave que sai da sua casca, ele vence aquela casca, ele quebra aquela casca, ele sai para fora. Rompimento. Rompimento quando você está diante de uma batalha, na Segunda Guerra existe um episódio, a Batalha de Bulge. Uma das batalhas mais importantes, definitiva, decisiva na Segunda Guerra Mundial. Os aliados estavam na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha. 20 graus abaixo de zero, pouco suprimento, eles defendendo aquela linha. Mas todos eles sabiam que ia haver um momento do rompimento. Romper a guerra, o se arremessar à batalha, rompimento. E eles então esperaram aquele momento, e gente morrendo de frio, e doenças, e dificuldades, e depressão, e pânico, até que chegou o grande momento, o momento do rompimento. E eles venceram aquela batalha, a Batalha de Blood, na Floresta das Ardênias, na fronteira da Bélgica com a Alemanha. Rompimento. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que não existe ministério, não existe ser cheio do Espírito Santo, não existe manifestação do poder de Deus se não houver rompimento. Confronto. Significa, irmãos, que para a Igreja de Cristo, o que espera para a Igreja de Cristo é rompimento, é confronto, cara a cara com o inimigo, cara a cara com a enfermidade, cara a cara com Satanás e seus demônios. Rompimento. Em toda a história, toda a passagem, toda a mudança, há rompimento. Não tenho aqui o Aurélio, mas vocês vão perceber que a palavra romper tem vários significados. Nós apenas entendemos romper no nosso vocabulário. Eu rompi com meu namorado. Eu rompi com meu sócio. Significa que até na tua conversão houve rompimento, porque você rompeu com o maligno, você rompeu com o mundo e você rompeu com o pecado. Foi um momento decisivo. Eu vi uma moça uma vez dizer assim para mim: Marcelo, eu tinha um namoro que não era da vontade de Deus. Ficou muito tempo com aquele namorado. Até o dia que o Espírito Santo falou com ela: é momento de romper. E no seu coração aquela moça disse assim: eu vou mudar de vida. Eu vou romper com essa situação e Deus vai me sustentar. Eu estudei no Instituto Bíblico, numa ocasião, com um homem que teve um rompimento. Simplesmente ele acordou de manhã e disse: nunca mais vou beber. Nunca mais vou beber. Olha o rompimento. Todo rompimento é uma situação dramática. Até mesmo na concepção, há rompimento. Em todas as fases da vida há algum tipo de rompimento. O rompimento, ele tem uma característica muito interessante. Ele muda uma situação de forma definitiva. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é o seguinte: que se você é cheio do Espírito Santo, você tem que estar habituado com o rompimento. Porque vai chegar o dia que você vai estar na sua casa. Ah, vai chegar. E alguém vai ligar: por favor, Jocilaine, vem aqui, porque o meu filho está endemoniado. E vai ser o momento que a Jocilaine vai se levantar no poder de Deus e vai romper com a influência maligna sobre aquela pessoa. Nós temos aqui o exemplo do nosso irmão Elias. Foram vários rompimentos. O rompimento exige sacrifício. O irmão Elias fez um rompimento com os remédios. Simplesmente ele acordou um dia e disse: não vou mais tomar remédio, está me matando seus remédios. Foi um rompimento. Sacrifício. Envolveu posicionamento. Envolveu coragem. Envolveu renúncia. E ele fez outros rompimentos que eu não tenho autorização do Espírito Santo para falar. Mas ele fez rompimentos muito sérios. Que mudou a vida dele. Ele nunca mais vai ser o mesmo. E o ministério dele nunca mais será o mesmo. Assim como o seu ministério nunca mais será o mesmo. Porque essa palavra rompimento tem que estar no vocabulário do teu coração. Vai chegar o momento em que alguém vai chamar o irmão, esqueci o nome do irmão, Sérgio, e vai dizer para ele: Sérgio, preciso que você dê uma palavra hoje aqui. E ele vai romper, vai abrir a boca e ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus por causa deste rompimento. Vai chegar o momento em que você vai ter que romper muitas coisas. Romper alguns pecados escondidos na tua vida. Romper um padrão de vida. Romper uma vida de oração medíocre. Romper um posicionamento medíocre dentro da igreja. Porque Deus quer usar você. Rompimentos. Houve um momento que o pastor Omir teve que romper com várias coisas. Você está disposto a ter uma vida diferente? Ou vamos ter uma vida sem graça até o dia que Jesus voltar? Vamos guardar os nossos dons espirituais? Não vamos usá-los? Não vamos ter rompimento? Não vamos ter mudança de vida? Vamos ficar procurando atividades dentro da igreja para passar o tempo? Mas não vamos ter um rompimento espiritual dentro das nossas vidas? Vamos nos negar à batalha? Não. Hoje o Espírito Santo está falando à igreja da Ribeira. Se você quer ser cheio, usar esses dons, os dons espirituais na tua vida, coloque essa palavrinha dentro do teu coração. Rompendo em fé. Deus quer usar você. Você vai romper com muitas coisas. Meu irmão, você abre o teu coração. Não existe evangelho sem rompimento, sem confronto, sem circunstâncias hostis. Mas eu garanto por vocês, pela palavra de Deus, que todo rompimento traz bênção. Todo rompimento traz libertação. Todo rompimento traz alívio, traz graça, traz salvação. Todo rompimento traz presença de Deus na nossa vida. É uma dose de adrenalina do céu na tua vida. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Quantos confrontos, quantos rompimentos um homem de ministério tem em sua vida? O Espírito Santo, ele é especialista em gerar circunstâncias de rompimento. Não se engane, meu irmão. Em algum momento a sua fé vai ser provada. Mas se você tiver essa palavra no vocabulário do teu coração, Senhor, eu estou aqui para romper, então Deus vai usar você. Eu vou te dar um exemplo de rompimento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o que que se rompeu dentro do templo? O véu. O véu se rasgou de cima a baixo. Quando a palavra diz rasgou, é peretz, rompeu. Foi definitivo, irrevogável, irreversível. Ele rompeu aquele véu, abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar diante da presença de Deus. É esse o rompimento que Deus quer para a tua vida? Você está disposto a romper? Jesus é o grande rompedor. Aquele que rompe. Aquele que abre caminho. Você vai chegar em casa, você vai abrir o Aurélio e você vai ver todos os sentidos da palavra rompimento que está lá. Que você vai colocar na tua vida. Irmãos, é meia página de definição. Meia página de definição do que é romper. Quando o lavrador sai arando a terra, ele está rompendo a terra. Rompendo a dureza da terra. Arando a terra. Ele está ferindo com violência a terra, para que possa ser colocada a semente que vai brotar e gerar vida. O pregador é aquele que rompe a incredulidade da terra seca. Você deve... O pregador é aquele que chega diante de uma plateia e não importa a circunstância, ele abre a boca. Aleluia. Romper. Abrir caminho com violência. Abrir caminho com velocidade. Todo rompimento tem essa característica da velocidade. Irmãos, nessa igreja vai acontecer conversões instantâneas. Amém. Pessoas que vão chegar e simplesmente me convertir vai mudar de vida. Glória. Pessoas que não vão precisar de casa de recuperação. Amém. Sentiu a presença de Deus, rompeu com o mundo e a nova vida. Amém. Vocês querem um exemplo de rompimento de Jesus? O endemoniado de Gadara. Agora imagine Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus pelas casas de recuperação. Louvo a Deus. Poderia ser um filho meu lá dentro. Louvo a Deus. Não estou criticando as casas de recuperação, pelo contrário. Eu prego e eu vou nas casas de recuperação. Semana que vem eu vou pregar numa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O evangelho que eu busco, eu tenho certeza que esse homem de Deus busca isso. Que o evangelho é suficientemente poderoso para romper com a escravidão das drogas daquele homem, daquela mulher, instantaneamente. Você crê nisso? Amém. É esse evangelho que nós temos que buscar. Agora imagine Jesus, o rompedor, o nosso grande exemplo de rompedor. João, onde é que fica a casa de recuperação mais próxima? Mas fica em Betel. Olha a Gadara. É, por favor, traga as correntes, ele não está ficando quieto aqui. Vamos ajudar ele aqui. É, chame mais obreiros, ele não, ninguém está conseguindo segurar ele. Poxa, Pedro, você está fraquinho, segura o homem aí. Vamos amarrar este homem e levar ele ensacado para a casa de recuperação. Jesus, o grande recuperador, não deu esse exemplo. Louvo a Deus pelas casas de recuperação. Mas eu louvo muito mais a Deus ainda por aquela igreja cheia de poder, onde aquele drogado, aquele enfermo, entra por aquela porta e é curado pela palavra da fé. Você tem direito de pedir isso para Deus, porque você é cheio do Espírito Santo, você tem os dons de cura sobre a tua vida, você tem a unção do rompimento sobre a tua vida. Um coração que rompe é um coração ousado. Tem ousadia, pede coisas ousadas a Deus. Marcelo, esse evangelho é muito triunfalista. Não, não é triunfalista. Eu quero apenas fazer brotar a fé e romper na terra seca a semente do poder de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que existem muitas coisas espirituais que você resolve assim, ó. Numa oração. Circunstâncias que trocam com uma oração, um aconselhamento, uma palavra. Porque foi a unção do rompimento que fez eu me libertar da depressão com um abraço. Não precisei de barbitúricos, não precisei de remédio para dormir, não precisei de nada. Um abraço do homem de Deus resolveu o problema. Era para eu ser um depressivo. Independente de psicotrópicos, talvez um viciado, talvez nunca estivesse aqui na presença de vocês como estou agora, porque havia uma unção naquela pessoa que me abraçou. E hoje estou aqui. É necessário abrir o coração para essas coisas. Se nós não abrirmos o coração, eu vou terminar essa mensagem e nós vamos para casa normalmente. Deus não vai ficar bravo com você. Mas se você abrir o teu coração e pedir a Deus, Senhor, eu quero romper. Eu quero romper como Jesus rompeu. Eu quero romper como Moisés rompeu quando ele estava diante do Mar Vermelho. Eu quero romper como Eliseu rompeu no começo do seu ministério quando estava diante do Jordão. Eu quero romper como Davi rompeu quando estava diante de Golias. Eu quero romper como Elias rompeu quando mandou não chover mais na terra. Eu quero romper como Abraão rompeu quando levantou seu cutelo para matar seu próprio filho por amor a Deus. Eu quero romper. Eu quero romper como Jesus rompeu. Aliás, por onde Jesus passava, rompia tudo. Rompia com a enfermidade, rompia com os demônios. Rompia com as circunstâncias e com a incredulidade. A vida de Jesus foi um rompimento. E é isso que Jesus quer colocar no teu coração, gravado com um formão de ouro no carvalho do teu coração. Rompimento. Minha vida será cheia do seu poder. Rompendo em fé. Rompendo as circunstâncias. Senhor, eu quero ser radical nesse ponto. Você pode orar nesse sentido. É isso que eu peço a Deus. Para que nós possamos fazer a vontade do Pai e cumprir o ministério na terra. Você quer romper? Deus vai usar você com o poder, com a unção do rompimento na tua vida. Mas é necessário romper também com outras coisas. Porque rompimento significa separação também. Romper com o pecado, romper com o orgulho, romper com a soberba, romper com o egoísmo. Romper com aquelas coisas que Deus fala no nosso coração e nós nos recusamos a ouvir. Hoje você vai romper com isso também. Grave nas tábuas do teu coração. O teu ministério é um ministério de rompimento. Deus vai te usar. Feche os olhos na presença de Deus. Pode ir, por favor, vem no teclado. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Tua palavra nos ensina. Maldito homem que esconde do sangue a sua espada. Senhor, nós sabemos que a espada, ela é um instrumento de rompimento, que corta, que atravessa, que avança. Senhor Jesus, e esta congregação hoje se nega a deixar a sua espada embainhada. Senhor Jesus, a nossa espada estará ao ar livre, sempre pronto, sempre alerta, para fazer a tua vontade, para ser usado por ti no ministério. Não só dentro da igreja, mas também no trabalho, Senhor, no convívio familiar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que define as circunstâncias e as situações. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes a nossa incredulidade faz com que nós fiquemos tímidos, vivendo um evangelho de fazer e fazer e fazer, mas sem poder, sem rompimento, sem vida, sem mudança. Senhor, meu Deus, eu bem sei pelo Teu Espírito, Pai, que o Senhor está trazendo presentes, dons para essa igreja. Eu sei pelo Teu Espírito, porque o Senhor tem falado de várias formas na nossa igreja. Nós Te louvamos por isso. Mas hoje, Senhor, o nosso coração está alegre porque agora nós queremos romper. A unção do rompimento para que haja avivamento. Há muitas coisas para serem rompidas na nossa vida. Há muitos pecados escondidos. Mas nós já somos cheios do Espírito Santo para romper com essas coisas. Estamos livres, Senhor. Porque Jesus Cristo rompeu com o pecado e com o mundo da nossa vida. Hoje nós estamos livres do Teu poder. Nós estamos libertos, Senhor, porque o Senhor já abriu o caminho. O Senhor já foi à nossa frente. Nós Te louvamos por isso. Abençoa os Teus filhos, Senhor, nesta noite. Que essa palavra fique na mente de cada um. Essa palavra rompimento, Senhor, comece a incomodar. Nós queremos nos indignar, Senhor, com as circunstâncias, Senhor, em que o inimigo leva vantagem, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, pessoas insatisfeitas com a não manifestação do Teu poder. Nós queremos ser pessoas que só estão satisfeitas quando o Teu nome está glorificado, quando o Teu nome é falado, quando o Teu nome é louvado, quando o Teu reino é estabelecido. Nós somos insatisfeitos, Senhor, eternamente insatisfeitos nesse sentido. Nós queremos romper com uma vida, Senhor, segura, com uma vida medíocre. Nós queremos nos abrir, Senhor, para o Teu ministério, para a Tua obra, Senhor, para o Teu poder. Nós queremos romper com a preguiça, Senhor, de Te buscar em oração. Com a preguiça, Senhor, de estudar a Tua palavra. Com a preguiça de ir à Tua igreja, Senhor. Romper, Senhor, com o padrão de vida acomodado. Sim, Deus, nós rompemos com isso nesta noite. Aleluia, Senhor. E nós cremos, Senhor, que a Tua igreja irá romper em fé no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E os milagres, Senhor, e as bênçãos e as libertações acontecerão naturalmente, porque os Teus filhos estão sedentos por rompimento. Nós queremos abrir os caminhos, abrir as picadas, enfrentar as paredes da incredulidade, enfrentar, Senhor, as circunstâncias adversas. Senhor, nós sabemos que muitas vezes não é fácil, mas a Tua palavra diz que não nos sobrevém tentação senão humana, mas fiel és Tu, que nos dá nenhuma circunstância que nós não possamos suportar. Aleluia. Senhor, não seremos malditos porque guardamos a nossa espada, mas nós a usaremos na força e no poder do Teu Santo Espírito. Aleluia. Eis que vejo um povo forte e revestido de poder, que não teme nem a morte. Aleluia. Aleluia. Aleluia. A igreja se levante na presença de Deus. Vamos começar a orar. Vamos fazer algumas intercessões aqui. Aleluia. Hoje nós vamos romper em fé nessas orações, nessas intercessões. Senhor, nós batalhamos agora em oração em favor da Giovana, do Denis e da Badatúria. Que, Senhor, nós recebemos, Pai, essa palavra do rompimento. E no mundo espiritual, nós colocamos em prática essa palavra e rompemos com a distância e com as barreiras em nome do Senhor Jesus. E chegamos pela fé diante daquele corpo e ordenamos aquela enfermidade, aquele câncer. Sai em nome do Senhor Jesus, câncer que tem oprimido a Giovana, ouça a voz da autoridade que te ordena, saia daquela vida em nome do Senhor Jesus. É rompida a tua atuação sobre aquela vida. Saia dessa criança. Você não tem direito legal. Em nome do Senhor Jesus que eu te ordeno. Saia. Saia daquela vida. Saia da vida. Em nome do Senhor Jesus da Giovana. Ela seja curada. Giovana seja curada. Em nome do Senhor Jesus. Exame. Testifiquem da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Senhor, nós agora nos levantamos em nome do Senhor Jesus contra aqueles demônios que oprimem a Elizabeth. Saia da Elizabeth em nome do Senhor Jesus. Saia em nome do Senhor Jesus. Influência maligna, você não tem poder sobre a Beth. Saia, eu te ordeno, eu rompo com a tua influência sobre aquela mente. Eu piso em nome do Senhor Jesus, sobre essas hostes, em nome do Senhor Jesus, como igreja. Intercedemos, meu Deus e meu Pai, que a tua salvação alcance ela. Há pregadores, Senhor, falando do teu poder sobre ela, mas agora, Senhor, os ouvidos delas estão libertos para ouvir o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Viva la churicada, tia, tia. Ema malana churicica, malana maia, tia. Viva la churicada, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia. Aleluia. irá conhecer Deus. Aleluia. E ele vai ser liberto, vai haver uma libertação, mas ele vai ser liberto pelo sangue de Jesus. Amém. Nós damos o dinheiro. E ele se levanta os filhos agora. Três horas no ataque de Deus. Deus. Em todos os lugares, na mente, Deus. O que é que é menor? A tua vida, porque a igreja está sendo edificada. Você receba o poder sobre a tua vida, a unção de romper as coisas. Você receba isso na tua vida. Daqui para frente vai acontecer circunstâncias onde Deus vai te usar. Você vai definir situações, porque a unção do romper está na tua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Pastor Amigo.